Hoje, dia 18 de maio de 2014, nós estamos concluindo a série de pregações sobre a volta do Senhor, o derramamento do seu Espírito Santo. E eu quero que você acompanhe comigo em Joel, capítulo 2, versículo 28. Você pode acompanhar essa pregação no site www.vidanova.itabuna.com. .br, gente. .br. Logo estaremos com os vídeos, nos cursos. Se Deus quiser, passou a semana que vem já. Não iremos aos confins da terra fisicamente, mas já estamos indo pela internet. Já temos mais de 5 mil acessos, quase 6 mil acessos. Isso para a glória de Jesus. Amém, amor? É uma excelente ferramenta para evangelizar. De repente você fala, olha, tem uma palavra que eu ouvi lá na igreja, tão abençoada. Você pode ir lá no site no LinkedIn. E você dá o endereço para a pessoa e ela vai poder ser abençoada também. Ok? Joel capítulo 2, versículo 28. Eu quero dar as boas-vindas muito calorosas àqueles queridos que estão. São nossos convidados. Né? Tem alguns que já não são mais. Eu acho que não tem ninguém novo aqui. Todo mundo já é de casa, não é mesmo, irmão? Amém. Mas sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, há algumas semanas eu tive um sonho. E a gente tem que ter muito cuidado com sonhos. A igreja não anda por sonhos. A igreja anda pela palavra, amém? Amém. Mas muitas vezes os sonhos, eles aplicam a palavra de Deus de forma muito poética, muito forte. Eu estava sonhando e sonhei que estava em algum lugar em Toranha, se não me engano, em Ilhéus, e num barranco, numa ladeira, e estava com minha esposa, tinha alguns amados da igreja. E eu me lembro que, de repente, nós vimos à noite o céu, ele e as estrelas estavam muito. As estrelas estavam muito fortes na noite clara. E. Obrigado. E nós estávamos naquele lugar e de repente nós vimos que o céu começou a ficar diferente. Ele começou a rachar como se fosse um chão seco. E daquele chão seco, que era o céu, começaram a cair pedaços. E atrás desses pedaços que caíam no céu, tinha uma luz muito intensa, muito forte. Eu lembro quando eu vi aquilo, eu falei, oh, Jesus está voltando. E quando eu senti aquilo em mim, eu lembro que, por um breve momento, eu olhei para minha esposa e tive um pouco de preocupação com ela, mas depois não tinha mais como ter preocupação com ela, afinal de contas, no céu, nesse caso, nesse meu casamento. Então aproveite seu marido e sua esposa aqui, ok? Amém, irmão? Vocês querem logo para o céu e ver eles aí? É, porque eu sei que o casamento aqui são maneiro do céu. Eu entendo vocês. Então, eu não tinha mais preocupação com ela. E o céu destacou, os pedaços caíram. Mas não era a volta de Jesus ainda. E um pergaminho se enrolou no céu. E ali começou a se ler com a voz forte o livro do profeta Joel, falando sobre a volta de Jesus. Então eu fui levar o Senhor para o livro e vi que era o livro de Joel, depois que eu abri. E por conta dessa circunstância, desse sonho, nós temos já dois domingos, o terceiro e último, crescido aqui na palavra de Deus, e muitas vidas sido abençoadas e direcionadas a mim. Irmãos, chegamos então ao ápice do que o Senhor tem nos dito, aqui no versículo 28, diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, diga toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naquele dia. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chama. Amém? Vamos orar ao Senhor. Baixe sua cabeça aí perto para o Senhor falar com você. Ó Deus, nós clamamos a tua intervenção nesta noite, em nome de Jesus. Continua derramando o teu Espírito Santo aqui. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Que agora levemos todo o nosso pensamento cativo ao Senhor. Que agora levemos, em nome de Jesus, nossa mente, nosso coração, esteja totalmente rendido ao Senhor. Que nós possamos nos concentrar em tua palavra. Que nós possamos, Senhor, ser rendidos de toda resistência humana, psicológica. Que em nome de Jesus possamos entender que o Senhor às vezes, ou geralmente, esconde a sua palavra dos sábios entendidos e as revela aos seus pequeninos. Queremos ser como crianças agora, como nós cantamos. Deus, queremos como crianças aprender. As crianças acreditam muito facilmente. As crianças, elas não tem tantos preconceitos. As crianças ainda têm um amor e uma disposição para ouvir a tua palavra. Que em nome de Jesus, agora toda contaminação, que não é maturidade, mas é maldade, seja rendido agora em nome de Jesus. E possamos ser inocentes, em nome de Jesus. Inocentes diante do Senhor agora. Porque o Senhor pagou a nossa dívida. O Senhor levou sobre si a nossa sentença de morte. Então nós declaramos que somos inocentes pelo sangue de Jesus. Ele nos livra de todo pecado e maldição. E nós hoje somos a justiça de Deus. E nós então, Senhor, assim queremos receber a tua palavra e ser edificados nela. Enche-nos com teu Espírito Santo. Desafia o teu povo essa noite. Deus, que possa dizer, Senhor, ouvi do Senhor, porque reclamas. Mas diga o povo que marche, que ande no fosso do meu poder e possa enfrentar qualquer circunstância, porque vai no meu nome. Assim diz o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Aleluia! Irmãos, você olha para um texto desse e quando Joel falou ele, era uma coisa assim muito, muito, muito esquisita. Imagine, eu gosto do mundo dos profetas. Eu gosto da Bíblia toda. Eu gosto até de números. Que é muito número, hein? Mas eu gosto de números porque eu vejo a ordem, como Deus é organizado. Lá em casa, quando está muita bagunça no quarto da minha filha, eu digo, Deus não gosta de bagunça. Arruma o seu quarto. Olha como tudo é tão harmônico. A natureza depois da queda é tão harmônica. Imagine como era antes da queda. Então, amados, os profetas, eles têm marcas muito peculiares. Eu gosto do livro de Amós. Amós era um boiadeiro, um vaqueiro. E ele tinha um jeito muito peculiar de profetizar. Amós chegava assim, na frente do palácio, se fosse Isaías, falaria, ó, excelências, dignifiquem a majestade do Criador, e agora se coloquem flexionados sobre os vossos artelhos, e rendam-se à sua majestade, e confesse os seus pecados e iniquidades. Assim falaria Isaías. Mas Amós falava assim, ô, sua vaca gorda, não está vendo o povo aqui com fome? Vocês não têm vergonha, não? Pode abrir o livro de Amós e ler. Interessante, né? Me parece que Deus, embora queira que você cresça em todas as áreas da sua vida, Ele usa você como você está. Eu achava que Deus só ia me usar quando eu fosse igual fulano. Aí eu não chegava nunca lá. Eu tratei de um probleminha que houve no, numa sala da escola que eu trabalho. Como dizem as filhas, dos meus 5 empregos. E eu fui lá resolver porque as meninas não estavam conseguindo se relacionar, as crianças. E eu fiz um levantamento no meio delas e eu vi que a menininha A queria ser amiga da menininha B, queria ser amiga da menininha C, que queria ser amiga da menininha D. Aí ninguém era amigo de ninguém, porque uma queria ser como a outra. E eu fui lá e contei uma fábula e pude mover um pouco aquilo e pelo que elas estão me depondo, as coisas estão melhorando. Assim às vezes nós somos. Já que eu não sou como fulano, então eu não sirvo. Você já pensou isso? E aí nós elegemos os fulanos mais difíceis de ser. Que injustiça, hein? Meu Deus! A gente pega alguém assim que a gente diz, ah, se eu fosse como fulano. Sem saber você que esse fulano fala a mesma coisa de um Beltrano. E um belo dia eu descobri que embora Deus queira que eu cresça em muitas áreas, Ele já me quer usar hoje. Irmãos, Davi é chamado de o maior herói do Velho Testamento. Você começa a ler a história de Davi, em Samuel, em Reis, você diz assim, cadê o herói? Demora um pouco para aparecer. Oh, Davi uma vez chegou na frente de um rei e ele viu que ele ia perder. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, se fez de doido. E aí o rei olhou para aquele cachorro morto e disse, tira daqui. Davi recrutou um time que eram os piores de Israel. E reuniu eles no pior lugar, a caverna de Adulão. É interessante porque, não sei se foi lá na caverna de Adulão, mas foi lá que Saul foi aliviar o ventre. Então não era uma caverna muito própria. Então o que eu quero dizer para você hoje, e para mim também nessa noite, em nome de Jesus, é que o que Deus tem para fazer conosco enquanto igreja, e com cada um de nós, é tão mais extraordinário do que o que nós conseguimos imaginar, que se você vê um pedaço disso, você se assusta. Mas temos um adversário chamado Satanás, mentiroso. E o que ele faz? Ele nos odeia com ódio consumado, porque o fim dele já está certo. E tudo que ele quer é lançar incredulidade em nossas mentes, para que nós não venhamos a crer no que Deus tem para nós, não trabalhemos em favor disso e tenhamos sempre uma vida medíocre. Aí você diz, não, pastor, minha vida não é medíocre, não, minha vida é na média. Mas medíocre significa na média. Você vê esses homens de Deus, Joel mesmo, quando ele diz isso aqui, no meio de uma calamidade, eu já preguei sobre a situação que Deus diz, olha, eu vou alegrar-vos, pois, filhos de Sião, regozijar-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporã e aceróide, aleluia. A chuva dos tempos certos e a chuva esporádica. Mas aí alguém pode dizer, como eu vou me alegrar? Não vem nem a nuvem. Mas vocês lembram do que o profeta viu a nuvem do tamanho da mão de um homem? Vai, Jesus. Vai, porque eu vi. Eu vi. Então, quando eu olho para vocês, cada um aqui, suas famílias, por aqui eu já orei por todos aqui. Quando eu olho para vocês aqui, suas famílias, e oro por vocês, quando eu digo orei por todos, sem exceção. Eu só não orei para o seu filho ainda, mas Deus abençoe em nome de Jesus, então agora já está orado. Então, amados, quando eu estou orando por vocês e Deus me mostra as curas, o crescimento, como Ele quer usar na obra dEle, coisas que já estão ligadas no céu e só falta ligar aqui embaixo, aí eu me encho de entusiasmo. Porque a cura sempre será maior do que a ferida. Existem feridas na igreja? Sim, existem. Como o pastor Cirilo diz, ele tem uma ministração dele que é tão espiritual, e ele fala assim, olha, tem aqueles que botaram a mão no espinho e furaram a mão no espinho no jardim de Deus, que é a igreja, mas os espinhos têm a sua função, é para dizer para você onde pôr ou não pôr a mão. Eu lembro que Dona Nael teve um sonho comigo, eu estava vestido de branco, pegava nas flores e não me furava, oh glória. Eu acho que Deus está falando assim, cuida da igreja que eu cuido dos espinhos. Irmãos, não tem como não se empolgar quando a gente vê que séculos e séculos antes do Pentecostes, do Espírito derramado do Pentecostes, Deus levantou um homem no meio da sequidão do deserto e disse: eis que o Senhor derramará o seu Espírito sobre todos. O Espírito de Deus só vinha sobre alguns, não vinha sobre todos, e entrava e saía. Mas o diabo, nosso adversário, ele não dorme no ponto. Desde aquela época, as pessoas já se contentavam em não ter Espírito, porque o Espírito era para um sacerdote, para um profeta. E veio o Pentecostes, que eu pretendo chegar hoje lá, e Deus derramou o Espírito dele sobre todos. Mas o que aconteceu no decorrer dos séculos? Começamos a achar que cheio do Espírito só é o pastor, o homem santo, o lugar santo, o dia santo, a roupa santa. Hoje eu fui escolher minha roupa para vir. Aí eu olhei, tinha uma camisa de botão bonita, uma calça que eu uso para trabalhar na clínica. Outra não. Ah, que nada. Nada contra quem usa terno, eu acho muito elegante. Entendeu? Eu acho muito elegante, pastor que usa o terno, é bonito, né? Todo internado, oh, todo de terno, eu acho ótimo. Mas eu pensei assim, eu tenho que fazer tudo de acordo com o que eu creio. E se eu creio que o Evangelho é para todos, e todos devem ser pregadores do Evangelho, eu não quero ensinar o povo que tem que ir assim, tem que usar uma roupa especial para Deus. Tem que usar uma roupa especial sempre, uma roupa decente, que proteja o seu corpo. Amém, irmã? E glorifique a Deus. Esses dias eu preguei numa igreja muito querida, que as mulheres no culto não podem usar calça. Aí eu disse assim: irmão, não vão fazer de conta que a gente pensa igual em tudo, porque não pensa. Vocês me chamam para pregar aqui porque vocês querem. Mas vou dizer uma coisa para vocês: não dá para usar saia no culto e calça fora. Então o que eu não consigo entender é a hipocrisia. Não tem uma roupa especial para Deus. Se tem alguma roupa no seu guarda-roupa que não glorifica a Deus, você tem que se desfazer dela. Tudo que o diabo quer é que tenha um dia de Deus. Uma roupa de Deus. Um homem de Deus. Um lugar de Deus. Porque tudo que vai além disso não tem que ser de Deus. Você entendeu o plano dele? Então, todas as suas roupas têm que ser de Deus. Todos os seus dias têm que ser de Deus. Todos os lugares seus têm que ser de Deus. A gente resolve 80% do problema da igreja, só você aí. Jesus falou assim, os discípulos estavam olhando o templo, falaram: Senhor, aqui para nós, viu? É um acréscimo, estou falando da minha linguagem aqui, gente, na linguagem de hoje de Tiago. Eu acho que eles olharam e falaram assim: ei, Jesus, aqui para nós. Que os fariseus não nos ouçam, viu? Mas que prédio, que templo, viu? Olha para essas pedras, Jesus, aqui para nós. Ninguém está vendo, não. Jesus, olha para isso aí. Galera aí, não economizou não, hein? Aí Jesus ouviu e falou assim: pois é, pode derrubar que em 3 dias eu levanto de novo. Só que aí, os hipócritas ouviram e falaram: ah, quantos anos levou esse prédio para ser feito e você levanta ele em 3 dias? Aí a Bíblia diz que os discípulos lembraram que ele se referia à ressurreição. Porque quando Jesus é ressurreto dos mortos, a partir daí não tem mais templo físico. A Bíblia diz que Jesus tabernaculou no meio de nós, ou seja, ele foi o tabernáculo, ele foi o templo. Amém ou não, irmão? Nada contra a gente ter um lugar, acho ótimo. Agora, nós temos que, em nome de Jesus, entender que o Espírito de Deus é para todos, amém ou não? Que o serviço de Deus é para todos, amém ou não? Eu quero amém mais forte. Que os dias para Deus são todos, amém ou não? Amém. Porque é ótimo para o diabo ter um homem de Deus. Ele ama isso. Primeiro que o homem de Deus fica vaidoso, né? Lá vem o homem de Deus. Posso ser um vaidoso. Não me toque com os gírios, por favor. Estou cheio do Espírito Santo, aleluia. Levanta o templo. Uma vez eu fui pregar, e aí, com muito amor, cheio de amor com os irmãos, era uma congregação na favela em Salvador, que ninguém ia. Os líderes da igreja diziam assim, não, se a gente for para lá, podem errar nosso carro. Como eu não tinha carro, eu fui. Talvez se fosse que tivesse carro, eu não iria, né? Aí, eu ia lá e amava os irmãos. E aí, eu, todo empacotadinho, em nome de Jesus, irmão, nós vamos sair aí, olha o irmão empacotado com a Bíblia, andando na rua, e diz, olha para ali, é bem que o pastor falou. Não. Não julga não, viu? Aquele cara pode ter muito mais a unção de Deus na vida dele do que você imagina. É a cultura dele, ele aprendeu assim. Ok, irmão? Então, quem você vai olhar o cisco no olho do irmão que tem uma trave no seu? Só você olhar ele e achar que ele, você é melhor do que ele, você já pecou. Estou falando da minha experiência, do rebanho que Deus me confiou. Amém ou não, irmão? Glória a Deus que vocês estão. Show de bola. Então aí eu cheguei no púlpito e... Irmãos, abram de pé, por favor. Não vocês não, na hora, né? De pé, por favor, em reverência ao Senhor, vamos abrir a sua palavra agora no livro tal. Não que os irmãos que fazem isso não têm do Senhor. Claro que tem. E muito. Mas no meu caso, não era para a glória de Deus. No meu caso, é porque eu queria dar uma enrolada pelo formalismo, porque estava faltando unção. E aí o Espírito de Deus me falou no meu coração, assim, claramente, clarissimamente, como poucas vezes, aonde falta unção, sobra formalismo. Irmãos, eu fiquei tão envergonhado. Porque eu queria simular a falta de espiritualidade com o ritual. Então, o que o diabo quer é que nós achemos que só uns poucos são profetas, só uns poucos são pastores, só uns poucos são evangelistas, só uns poucos são mestres, só uns poucos podem liderar um grupo na sua casa, só uns poucos podem ministrar louvor, só uns poucos podem pregar. O Espírito Santo descerá sobre toda a carne. Você tem que olhar no espelho e falar, é hoje que eu vou ser cheio. É hoje. O Senhor disse que era toda a carne, eu não sou feito de plástico, então bora lá que agora eu vou. Amém ou não? Amém. Acontecerá, pois, que derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Todo tipo de gente. Gente de todo lugar. Gente que já teve todo tipo de vida. Gente que já fez todo tipo de coisa. Você, quando entrar no céu, vai ter que ter paciência. Porque na sua frente vão os que foram degolados. Está em Apocalipse. Na sua frente vão as prostitutas. Não importa se ela prostituiu a vida toda. Se Deus quiser salvar ela, na hora da morte dela, Ele salva. E você vai reclamar? Por quê? Se a salvação é dele. Um fazendeiro começou a contratar. De manhã, ele olhou assim e falou, você vem trabalhar comigo. Toma, vou lhe dar sua paga. Aí, depois, chegou assim meio-dia, ele falou, você também vem trabalhar comigo. Aí chegou assim, no finalzinho da tarde, ele viu que ainda tinha um sem trabalhar. Aí ele falou, vocês estão aqui até agora porque não arranjamos nada, pode vir trabalhar também. Vou lhe pagar tanto. Aí chegou na hora de pagar, ele foi pagando a todos e pagou a todos o mesmo dinheiro. Aí os que foram do começo do dia acharam ruim. Oh, mas nós trabalhamos tanto, nós somos... Desde criancinha pequena nós servimos ao Senhor, desde a cordeirinha de Jesus, juniores. E aí o Senhor dá a mesma paga, ele diz, vem cá, eu não lhe dei o que ele disse que ia dar? Qual é o seu problema? Você está com inveja porque eu estou dando para ele? Então, irmãos, não se admire de Deus tomar uma pessoa. Você foi crente a vida toda. Eu lembro que quando eu era jovem na igreja, hoje eu sou jovem também, né? Menos jovem, quando era mais jovem. Amém, irmão? Você não viu, amém? E aí, oh meu Deus, só tenho mais 20 minutos. E aí, eu era jovem. E eu cresci muito rapidamente na igreja, vertiginosamente. Por quê? Porque um dia eu converti de verdade. Eu não, o Senhor me converteu. Eu não queria nada com ele. E a partir desse dia, eu fui, e logo, eu lembro que nos primeiros meses, o meu pastor, não nos primeiros meses, mas depois de uns 6 meses, eu era uma igreja que eu amo muito, a Igreja Presbiteriana do Brasil, sou apaixonado por Igreja Presbiteriana. Não comungo da mesma forma de governo, mas amo a Igreja Presbiteriana. E fiquei numa Igreja Presbiteriana, uma das mais tradicionais do Brasil. Olha, a igreja, irmãos, era tão bonitinha. O pastor, homem de Deus, ele usava uma gola clerical. Gola clerical é aquela que fecha aqui no padre. E a toga dele, parecia de juiz. E uma vez eu ouvi nos bastidores que a mulher dele não aguentava mais passar tanta prega daquela toga, porque era cercado de prega saindo da gola. Imagina o trabalho que não dava. Mas eu aprendi muito da palavra de Deus ali. Ali eu cantava no coral e tudo. Só que eu tinha uma família de amigos meus que me ganharam para Jesus, que me iniciaram um discipulado na minha vida. Eram meus pais na fé, que eram cheios do Espírito Santo. E eu comecei a buscar do Espírito Santo e fui batizado com o Espírito Santo numa cadeira orando lá em casa com minha avó. Ali eu estava orando e comecei a falar em línguas. Não que falar em línguas seja o único sinal do batismo com o Espírito, amém, irmão? A Bíblia diz, uns falam em línguas, outros, então, falar em línguas é bom, porque edifica a si mesmo, ok? Mas, está na Bíblia, se você ler lá em Coríntios. Mas não é todo mundo que tem, busque. Mas não é o mais importante, é o menos importante. O mais importante é o amor. E é profetizar a palavra, amém ou não, irmãos? Amém? E aí, o que acontece? Eu não podia ferir ao meu pastor que eu amava, então eu falei, o que eu faço? Eu sou presbiteriano, sou pentecostal, que problema? Aí eu ouvi falar da igreja presbiteriana de Brotas, do pastor Renato. E aí nós fomos visitar. Ah, irmãos, eu lembro que estava com a camisa polo amarela e uma calça jeans. E nesse dia eu falei, aqui que eu fico. Amava o meu pastor, mas como que ia ficar na igreja que eu penso totalmente diferente? Aí fui lá, conversei com ele, pedi a bênção dele e vim para cá. Irmãos, aí eu comecei a ver que era possível buscar o Espírito de Deus, mas ter uma teologia bíblica baseada na palavra. Se meu Deus, essas duas coisas que eu mais sonho é estar mergulhar na Bíblia e mergulhar na oração. E logo com alguns meses, a partir daí, meu pastor que depois me recebeu como filho, eu chamo meu pai, que é o pastor Renato. Eu nunca tive pai, depois o Senhor me deu ele. Estava sentado numa cadeira aqui, aí eu cheguei assim, abaixei, falei assim, pastor Renato, é o seguinte, eu queria lhe pedir uma coisa, assim. Se for sim, o Senhor já me dá o sim agora. Se for não, o Senhor me diz depois. Eu queria que o Senhor me discipulasse. Aí ele falou, então eu te respondo depois? Eu falei, ok, eu vou orar por isso. Aí depois de algum tempo ele me chamou no gabinete e começou a discipular. Eita, irmãos. Foi tratamento, né? Não sabia que eu tinha tanta coisa para ser tratada na minha vida. Mas eu ia lá e ele foi me tratando. Então, como eu estava aberto a crescer e a servir, eu trabalhei na igreja em tudo. Todos os ministérios, departamentos eu trabalhei. Até na SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina, eu não era da SAF, porque eu sou homem, mas eu pregava lá. De porteiro a pregador, tudo o que você pensar. Porque eu entendi uma coisa, ele me salvou, eu tenho essa dívida eterna de amor para ele e eu faço com alegria. E o que aconteceu? Eu nem percebi, mas meu pai depois me falou, que tinham irmãos que já tinham idade de ser meu pai, fisicamente, na igreja, e que não eram solicitados como eu era. Eu nem percebia isso. Por que isso acontece? Deus não tem filho predileto não, como diz o reverendo Chu. O Senhor nos ama todos, irmãos. O Senhor derrama o seu Espírito sobre todos, sobre toda a carne. O que cabe a nós é só uma coisa, é dizer sim. É só dizer sim. É só dizer sim ao Senhor, ao seu Espírito, ao seu enchimento, a uma vida de santificação, e as coisas começam a acontecer na sua vida. Agora, o que o diabo, nosso adversário, tenta nos convencer é que o que tem está bom. Outra coisa que ele tenta convencer é dizer, fica em cima do muro. Para que tomar partido? Fica aí quietinho. Só que tem uma coisa, como nós, no que diz respeito ao reino de Deus, ficamos em cima do muro, nós não somos indiferentes ao reino de Deus. Nós fazemos mal ao reino de Deus. Porque a Bíblia diz que os mornos serão vomitados da sua boca. Então, o que a palavra de Deus diz? E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre todo tipo de gente. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos soarão e vossos jovens terão visões. Irmãos, vamos entender isso aqui um pouquinho mais esmiuçado. Os seus filhos, eles vão profetizar. Peraí, a profecia é típica de alguém já adulto e velho. Olha os profetas da Bíblia. Só que se você voltar um pouquinho aqui, você vai achar um sujeito chamado Samuel. Aleluia. E Samuel começou a profetizar bem cedinho. Amém ou não, irmãos? Amém. Vamos entender uma coisa. Se o Senhor prometeu que derramaria do Espírito dele e que nossos filhos profetizariam, será que isso não é para nós vivermos hoje? É para vivermos hoje. Ela na casa de Jamile, eu tenho lá um agente secreto. Qualquer coisa que fuja um pouquinho, aí o meu missionáriozinho diz: mãe, se o pastor Tiago souber disso, não gosta não. É, não é, gente? Nossos filhos estão profetizando. Mas é mais que isso. Sofia, que tem muita coisa para melhorar, irmãos, vou te contar, viu? Tem muita coisa para melhorar. Está o pai, está o filho. Mas Deus usa desde já, amém ou não? Sofia estava na escola com 4 anos. Não que eu recomende esse método. Aí ela falou assim, chamou as amiguinhas assim, e falou assim: ó, deixa eu contar um negócio. Você sabia que essa escola vai pegar fogo? O que? Vai pegar fogo. Você sabia que sua casa vai pegar fogo? Vai. Vai queimar tudinho. Você sabia que seus brinquedos vão pegar fogo? Esses brinquedos aqui vão pegar fogo. As crianças vão se assustar. Ela falou assim: você sabia que vocês também, muitas pessoas vão pegar fogo? Agora, calma. Quem recebe a Jesus não vai pegar fogo. Vocês podem escolher, vocês vão querer Jesus ou não. O que é que vocês acham que as crianças responderam? Saíram correndo gritando. Irmãos, não que as crianças não pequem. Pecam, e como pecam? Na verdade, elas já nascem em pecado, né? Mas o Senhor Jesus, Ele quer que nossos filhos profetizem. Ele quer que os jovens profetizem. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vem cá, velho vai descansar, vai aposentar. Mas o velho cheio do Espírito Santo, ele sonha. Pega minha avó assim, eu contei isso para vocês olhando uma gurita que tem assim, da Escola Técnica Federal da Bahia, 17, que é perto da casa da minha avó. Eu falei: que foi, vó? Ah, estou pensando aqui, esse porteiro é novo. Eu já estou pensando, eu vou fazer um lanche para ele e vou levar um CD com pregação e com hinos, né? Minha avó chama hino. E eu vou levar lá para ele, vou falar do amor de Deus para ele, vou orar por ele. Aí eu pensei assim, quase 80 anos, né? Ela tinha toda a licença do mundo para descansar. Mas ela é cheia do Espírito Santo. Então ela fica sonhando. Ela fica pensando como servir, como levar pessoas a Jesus. E aí, vó, como é que está o evangelismo? Ela fala: ô, filho, não arranjei ninguém para ir comigo. Todo domingo de tarde vai, tipo um GAC que tem lá em Salvador. Aí vai lá, leva os CDs gravados, leva sabonete, leva um lanchinho para quem precisa mais, ministra a palavra de Deus, 80 anos. Porque os ossos velhos sonharão, aleluia. Os ossos jovens terão visões, eu tenho visões, aleluia. E quem quiser vir comigo, vai ser bem-vindo. Olha aí, amém ou não? Jesus disse amém, quem mais diz amém? Irmãos, olha, mais uma coisa para você. Eu creio tanto naquilo que Deus tem feito no nosso meio, com muito amor Ele tem feito, que lá em casa é engraçado, porque eu vou andando pela rua, no carro, e eu vou estendendo a mão para os lugares, né? Aí um dia Paulo criou o cara e falou: vem cá, por que você fica dirigindo assim, sempre bater o carro, estendendo a mão para os lugares? Eu disse: não, amor, porque ali tem um paciente, eu oro por ele. Aí ela falou: por que você estende a mão para o estádio? Aí eu falei assim: não, amor, desconto. Não, quero saber, por que você estende a mão para o estádio? Eu falei: amor, porque se as minhas contas estiverem certas, daqui a uns 10 anos, nossas reuniões assim de celebração vão ser lá. Eu já sei que não vou terminar hoje, mas semana que vem eu vou falar sobre o que aconteceu no primeiro dia, quando a igreja foi cheia do Espírito Santo e obedeceu à voz do Senhor. Foram 3.000 pessoas em um dia, só um dia, um dia. O Espírito Santo veio sobre 120 pessoas. E essas 120 viraram 3.000 em um dia. O diabo quer nos fazer acostumados com Deus, que torna nossa vida só um pouco melhor. Com Deus que nos faz somente sermos melhores cidadãos. Homens que não trazem esposas, esposas que obedecem seus maridos. Irmãos, eu vou dizer algo que pode lhe chocar, mas o diabo, ele tem uma igreja dos seus sonhos. Uma igreja que é indiferente à sociedade, que a sociedade é indiferente a ela. Uma igreja que as pessoas entram e saem e não nos acham doidos. Nos acham, olha que povo de bem. Como eles são sóbrios. Quando a gente, numa Copa do Mundo, provavelmente a gente vai ver algum jogo junto. Eu lembro que Salvador, lá na Presbiteriana ainda, teve um dia de Copa do Mundo, foi domingo de manhã. Copa do Mundo, domingo de manhã. Aí, me aprontei para ir para a igreja normalmente. Cheguei lá, tinha eu, meu pastor, mais um irmão. Era uma igreja grande. E aí, eu vou lá. Alguns irmãos ligaram, vai ter coisa. Eu falei, vai. Claro que vai. Eu não sei como é que vai ser esse ano, né? Se os jogos vão ser à noite, né? Não sei. Isso é uma coisa, provavelmente vamos ver algum jogo junto. Aí, eu vou filmar vocês. Deixa comigo. Vou filmar. Que aqueles que ficaram cheios de Espírito Santo estavam bêbados. E aí, você tem sangue no olho para ver o irmão cheio de Espírito? Ah não, eu vou para a igreja tal, que é uma igreja mais séria, uma igreja assim mais formal, que nem eu. Ok, Deus abençoe os filhos. Mas pena para você, irmão, não quero perder ninguém aqui. Eu quero que você não tenha medo de mover o Espírito de Deus. Eu quero que você queira ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que você anseie pelos dons do Espírito de Deus. Eu quero que você fique orando, jejuando, buscando ser cheio do amor, do amor. E se algum dia acontecer um gol, o que aconteceu? Uma obra de Deus, você não tem que gritar não, porque a gente também que toca assim, né? Sabe o que eu? Tá cardíaco, gol, segura o coração, né? Gol, o medo de ter impacto. Mas, irmãos, o Senhor tem plenitude de vida para nós. Tem que ser empolgado aqui, porque eu sei que nós, eu sei do que somos capazes no poder do Espírito Santo. Eu tenho investigado isso na palavra de Deus, pelo mundo, eu tenho lido. Eu estou lendo espanhol, tirando letra. Por que a gente não tem português sobre o crescimento da igreja, sobre o avivamento da igreja? Vamos para o espanhol. E eu me apaixono por ver o que Deus tem feito pelo mundo. Agora, não dá para fazer sozinho. Não dá. Olha, irmãos, a igreja no mundo todo, quando o pastor é dedicado em tempo integral, quando ele ordena alguns líderes com ele, sai de 50 para 200 pessoas. E o pastor geralmente morre, adoece, cheio de hemorroida. Eu sei isso, porque eu ando com pastor, gente. Cada estresse. Trabalho sentado, você tem que dar uma caminhada, você tem que cuidar de todo mundo. E não consegue. Agora, como eu falei hoje na escola bíblica, e eu lamento muito que vocês não estavam de manhã, eu entendo que cada um tem o seu motivo, não quero julgar ninguém. Mas é pouco provável que no grande número de pessoas dessas, todos tiveram motivo de ter teu de estar aqui de manhã. Falo isso com muito amor, quero com vocês. Uma coisa que nós ficamos para ver, eu falei assim, irmãos, tem uma igreja que tem só um homem de Deus, um lugar de Deus, um dia de Deus. A pessoa é cuidada por quem? E se essa igreja multiplicar numericamente, ela vai marcar a dica para quantos meses para o seu pastor atender e cuidar dela? Agora vamos pensar assim, se nós aqui já estamos muito felizes porque já estamos na segunda geração já em alguns casos discipulados, se nós aqui, cada uma pessoa, se sentir responsável por viver o amor de Deus tão intensamente que vai contaminar mais duas, três pessoas, e vai cuidar dessa vida com todo o coração, com todo o amor, a pessoa vai se sentir tão amada que vai parecer que é o próprio Deus que está amando ela. Essa pessoa, ela não vai reunir só com o discipulador dela, ela vai também reunir no núcleo, no grupo, na casa, uma vez por semana, que não é só para ficar lá passando tempo, não, mas um grupo, é uma igreja ali, vai ter ceia, batismo, ministração de louvor, socorro dos enfermos, oração para os enfermos, ação social, tudo ali naquela casa. Aí domingo nós viemos para aqui, para quê? Para celebrar o que Deus fez a semana. Então a igreja crescendo assim, sabe o que acontece? Um sujeito que era mal cuidado por um pastor, coitado, porque se esforçava, mas não conseguia cuidar de todo mundo, ele passa a ser cuidado pelo discipulador dele, ele passa a ser cuidado pelo líder de núcleo dele, ele passa a ser cuidado quando os núcleos multiplicam muito. Em julho, se Deus quiser, o núcleo de Chateau Edna, já vão gerar dois grupos. Aí, com o tempo, depois de 10, 15 grupos, eles não vão poder mais cuidar de grupo, vão ter que cuidar dos grupos da região deles. E depois, tem um pastor que cuida deles. Aí uma pessoa que antes não tinha ninguém para cuidar, agora vai ter um discipulador, o líder do grupo, o líder do setor dos grupos, e o pastor para cuidar daquilo que eles não conseguiram. Agora eu te pergunto, será que isso é possível? Se cada um entender que só tem um homem santo, um lugar santo, um dia santo, não é possível, irmãos. Mas se cada um de nós entender, eu só fiquei no primeiro versículo hoje, que cada um de nós é cheio do Espírito Santo de Deus, e pode ser mais ainda, para poder exercer o seu dom e cuidar de outras vidas, entregar a sua vida para isso, aí o que é que o diabo pode dizer no seu coração agora? Mas eu não tenho condições, glória a Deus. Não pelo que o diabo fala, mas porque a nossa carne, ela existe, o diabo também existe, viu? Eles dizem algumas verdades para nos amedrontar. Quando o diabo, a sua carne, ou o mundo, dizer assim para você, você não é capaz de cuidar de ninguém, aí tem uma boa resposta para você. Você pode dizer assim, de fato, tem razão. Eu sozinho não cuido nem de mim. Mas cheio do Espírito Santo de Deus, eu cuido de quantos Deus enviar para mim. Muito fácil isso. Irmãos, vocês conhecem a minha história. Meu futuro já era traçado, a barriga de minha mãe já era para ser abortado. E Deus, por misericórdia e graça, fez de um aborto. Como eu vejo a história de Israel, eu me identifico muito porque era um aborto. E Deus foi cuidando, passou sal, criou, ficou adulto. E uma vez adulto, não posso virar as costas do meu Senhor. Queria que vocês ficassem de pé para concluir, por favor. E acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Eu quero que o Senhor ressuscite em nós a palavra de profecia na nossa boca, a coragem de falar do amor de Deus aonde nós estivermos. A gente só consegue cheio do Espírito Santo, irmãos, se não trava tudo. Eu vou conversar com vocês que eu assisti Robocop ontem. Também vi um super documentário que quero passar lá em casa com os irmãos, viu? Meu Deus, que coisa linda, sobre a situação da igreja hoje no mundo. Mas antes eu vi Robocop. E agora entendi porque eu vi Robocop, glória a Deus. Vou contar o final porque não vale a pena nenhuma porcaria. Aí no final do filme, o Robocop ele tem um programa nele. Que quem tem que mandar é a empresa que o programou. E o malvadão lá, mesma história do primeiro, só arrequentado. O malvadão lá, eu tenho chip, você não pode me matar, você é um robô. Aí ele pega a arma, de repente dá um tiro no cara. Irmãos. Hã? Quê? Morreu. Aí depois veio o helicóptero, brincadeira, não vou contar todo mundo. Irmãos, como é parecido com a gente, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você, por mais que o mundo tenha injetado dentro da máquina, mas você ainda tem o Espírito de Deus aí dentro. É verdade que a palavra de Deus diz assim, Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. Também diz, não entristeçais o Espírito. Então, se o Espírito Santo de Deus está em você, você pode dizer não à sua carne, não a essa couraça que tenta lhe governar. Não, não, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero que Ele me governe. Eu quero que Ele me encaminhe. Eu quero que Ele me mova. Eu quero andar pelo Espírito. Eu quero falar pelo Espírito. E aí eu não vou satisfazer o desejo da carne. E eu vou ser guiado pelo Senhor. E vou mortificar minha carne na cruz diariamente. Vou tomar minha cruz todo dia. Vou seguir a Jesus. Vou negar a mim mesmo. E eu vou ver todos os sonhos de Deus cumpridos na minha vida e na minha família. É isso que o diabo quer que você não viva. É por isso que o diabo quer botar o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor Deus, repita essa oração se você concordar com ela. Senhor Deus, eu preciso ser cheio do teu Espírito Santo. Eu reconheço que minha natureza milita muitas vezes contra a ação do teu Espírito. Mas eu também reconheço que o Senhor é todo poderoso. O Senhor pode me ajudar. O Senhor pode governar. O Senhor pode intervir na minha vida. O Senhor pode acender o Teu Espírito em mim e fazer a Tua luz brilhar no mundo. Me usa como uma lâmpada para iluminar nesse mundo escuro. Me acende, me enche, em nome de Jesus. Aleluia. Para terminar, eu queria rapidamente aqui chamar aqui na frente para orar por você, que entende, que conhece da palavra de Deus, mas que precisa de uma vez por todas viver esse enchimento do Espírito Santo. Queria chamar Jana e Lucas aqui, Juliano, para estar ministrando uma adoração ao Senhor enquanto nós oramos. Você que diz assim, olha pastor, reconheço, eu preciso ser aceso, eu preciso ser sacudido pelo Espírito de Deus. Eu sei que Ele tem novidade de vida para mim. Vem aqui na frente, eu vou orar com você. Venha reconhecer mesmo, de forma humilde, venha se colocar diante do Senhor e dizer, eu reconheço, eu preciso, Senhor. Eu quero ser avivado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Senhor, não dá mais para viver, Senhor, guiado pela minha própria vontade. Eu quero ver a ação sobrenatural do Teu Espírito na minha vida. Vamos orar, os seus irmãos vão ministrar uma adoração. O Senhor vai orar por vocês. Senhor Deus, estamos aqui juntos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, clamando a ação sobrenatural do Senhor. Estamos aqui pedindo que o Senhor venha nos aquecer com o fogo do Teu Espírito Santo. Estamos aqui, Senhor, reconhecendo que Deus, ali do dia a dia, tantas vezes, Senhor, Ele vem como uma onda e difícil se segurar sem ser derrubado. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor é cheio de graça e de poder, e o Senhor pode nos encher com o Teu Espírito Santo. O Senhor pode, Deus, nos renovar, o Senhor pode nos animar, o Senhor pode, Senhor, nos dar uma porção renovada, uma porção dobrada. Espírito de Deus, em nome de Jesus, vem renovar o Teu povo, Senhor. Senhor, nós precisamos ganhar essa cidade. Nós precisamos, Senhor Deus, ganhar essa cidade. Nós precisamos que o Senhor nos dê o poder para isso. Vem capacitar o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Espírito de Deus, enche a tua igreja em nome de Jesus, Senhor. Vem nos encher, Senhor. Vem avivar o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Derrama sobre nós a tua porção. Senhor, abre nosso entendimento para que possamos receber mais do Senhor. Deus, reconhecemos, Senhor, que nós, Deus, sem ti nada nós podemos, nada nós somos. Mas nos enche com o teu Espírito Santo, Senhor. Aviva em nós usando o teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Derrama sobre nós, toma nossa casa, nossa família. Vem tirar de nós toda a enfermidade, Senhor, toda a resistência humana, Senhor, contra a ação do Senhor. Aviva-nos em nome de Jesus. Nos dá direção, sabedoria, enche-nos com o teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Ó, Senhor, vem sobre nós. Vem sobre nós em nome de Jesus. Espírito de Deus, aviva o teu povo. Santifica-nos, Senhor, na verdade. Na tua palavra, Senhor, aviva-nos em nome de Jesus. Espírito de Deus, que nosso prazer seja estar em ti. Nosso prazer seja buscar ao Senhor. Nosso prazer seja desfrutar da unção da vida no teu altar. Vem, Espírito Santo, nos encher. Sejam cheios do Espírito Santo em nome de Jesus. Seja cheio, seja curado em nome de Jesus. Receba a cura do Senhor de uma vez por todas. Seja cheio da unção de alegria do Senhor na sua vida. Deus, eu oro pelos meus irmãos. Senhor, eu tenho certeza da tua intervenção. Eu tenho certeza da tua poderosa intervenção na vida deles. Deus, toca agora naqueles que não estão aqui, que estão precisando, estão no nosso meio. Aviva, anima-os em nome de Jesus. Senhor, nós rendemos a ti agora. Nós nos rendemos a ti agora. Espírito de Deus, nos lembra todas as coisas. Espírito de Deus, nos enche em nome de Jesus. Nós te adoramos. Nós reconhecemos, Senhor, que só o Senhor pode nos arrancar do lamaçal. Aviva o teu povo, Senhor. Nos dá vitória sobre o pecado. Nos dá vitória, Senhor, sobre toda a prostração, sobre toda a resistência humana em nome de Jesus. Senhor, aviva o teu povo. Anima a tua igreja, Senhor. Salva aqui nessa noite. Entra, Espírito Santo, naqueles que não entrou ainda. E salva em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor. Oh, aleluia. Pode cantar essa canção. Vamos cantar. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é Salvador daqueles que é Senhor. Eu sei que vocês ouviram da palavra de Deus. E eu quero aqui agora, quero fazer público agora a salvação que o Senhor fez nessa noite. Tem alguém aqui que esteve desviado dos caminhos de Jesus e caminhou pelos seus próprios passos. Mas essa noite entende, eu preciso ser salvo por Jesus. Eu preciso me render e eu preciso receber o governo dEle. Se tem alguém aqui nessa situação e quer clamar pela salvação em Jesus, reconhece que não vai conseguir de si mesmo, mas que é o poder do Espírito Santo para viver, vem aqui perto de mim agora. Sai de onde você está, vem aqui corajosamente. Eu repreendo todo espírito maligno que quer segurar as mentes agora em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nessa situação, quer dizer, eu tenho Jesus agora. Eu vivi afastado dele mesmo um tempo, mas agora eu quero confessar. A palavra de Deus diz, aquele que crê com o coração e confessa com a boca, esse será salvo. Se tem alguém aqui que diz, eu volto hoje para Jesus de uma vez por todas. De uma vez por todas, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Jesus! Santo é o teu nome! Aleluia! Jesus, meu prazer. Fica aqui. Tem mais alguém aqui de noite? Eu confessar a Jesus diante dos homens. A palavra de Deus diz: aquele que envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele, envergonharei dele diante do Pai. Tem alguém mais aqui que quer dizer: eu quero voltar a Jesus. Ele me conquistou, ele me atraiu novamente. Vem aqui rapidamente, por favor. Vem aqui. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória. Está aqui. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde fluiu o amor. Tem mais alguém aqui nessa noite? Veja assim, e agora? A palavra de Deus diz: não deixe para amanhã o que se deve fazer hoje. A palavra de Deus diz que nosso dia se chama hoje. Nós não sabemos como vai ser amanhã. Ah, mas o que vão achar de mim? O que é que minha família vai dizer? O Senhor quer lhe dar mais uma família hoje. O Senhor quer inundar com seu amor. O Senhor quer fazer uma nova história. Não importa o que passou. Tem mais alguém aqui? Vem aqui agora em nome de Jesus. Se há mais alguém aqui, vem aqui e diz: eu quero confessar Jesus diante dos meus irmãos. Vem aqui agora em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha rapidamente. Eu não vou me demorar mais. Vem aqui. Senhor, peço ao Senhor que o Senhor continue a tua obra. Deus, que o Senhor dê tempo, Senhor, para que haja essa confissão pública. Livra da morte, que o diabo não consiga ceifar, Senhor. E que em nome de Jesus possamos deleitar com os demais irmãos. Eu vou fazer uma oração com vocês. Vocês repetem que vocês concordarem, tá bom? Senhor Jesus. Repitam: Senhor Jesus, obrigado pela tua salvação. Eu agora, em nome de Jesus, abro mão de tudo que não é teu na minha vida. De uma vez por todas, eu sou teu para sempre. Reconheço que o Senhor vem cuidando de mim. Mas agora, quero cuidar da tua obra. Me usa, me liberta, me renova. Obrigado, Espírito Santo, por morar em mim. Senhor Deus, obrigado por meu nome estar no teu livro agora. E porque ninguém pode apagar o nome escrito com teu sangue. Eu te recebo. Não só como uma pessoa muito especial para mim. Mas como meu Senhor e meu Deus. Acima de qualquer religião. Sou eu contigo agora, Senhor. Toma minha família em tuas mãos. Eu te peço a salvação de todos. Me usa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E aplaudir a Jesus por isso. Aleluia. Fique aí, eu vou te pedir com a bênção daqui mesmo. Aleluia. Aleluia. Estenda a sua mão assim, simbolizando, está recebendo a bênção de Deus e do seu pastor. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de vocês. E a obra que o Senhor fez hoje em todos não seja roubada pelo diabo que tenta roubar a semente, mas ao contrário, se multiplique a 30, 60 e 100 por 1. E que sejamos cheios do Espírito Santo. Em todo o tempo, em todas as atitudes, glorificando o teu nome. Em nome de Jesus, até que o Senhor volte. Maranata, volta, Senhor. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha a glória de Jesus. Aleluia! Pode se sentar um pouquinho, eu vou dar alguns avisos. Glória a Deus. Só mais um minuto, irmãos. Eu sei que nós nos alongamos um pouco. Nós não vamos precisar mais fazer café na casa de Roberto. Agora é só de comemoração.